Ficou muito assustada, falou que não aguenta, prefere uma catucada. Falou que não aguenta, prefere uma catucada. Ela viu o tamanho do pinto dela, ficou muito assustada. Falou que não aguenta, prefere uma catucada. Falou que não aguenta, prefere uma catucada. Adoro catucada, adoro catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, que hoje vai ser só catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, que hoje vai ser só catucada. Cada. Ela vem me chamando e acha que eu avistei. Ela me chamou, hein, que acha que eu avistei. Ficou muito assustada, falou que não aguenta, prefere uma catucada. Falou que não aguenta, prefere uma catucada. Ela viu o tamanho do pinto dela, ficou muito assustada. Falou que não aguenta, prefere uma catucada. Falou que não aguenta, prefere uma catucada. Adoro catucada, adoro catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, que hoje vai ser só catucada. Pula pra cá que eu guardo meu pinto, que hoje vai ser só catucada. Cada.